a pena de cardeal. Mas onde ele fez a vida dele? No Peru, com as comunidades pobres. A primeira coisa que ele falou não foi mandar uma mensagem para a diocese de Chicago, não. Foi para a pequena diocese lá de... Veja o nome da cidadezinha peruana aí. Um nomezinho diferente. Tilauau, um negócio desse, viu? Desculpe a minha falta de informação. Ou melhor, não é falta de informação, mas como? Chiclayo, né? Chiclayo. É uma cidadezinha de 600 mil habitantes, onde ele viveu 20 anos, depois mais 10, acho que 30 anos, vendo a miséria, a fome das pessoas, ele acudindo e convivendo com aquelas pessoas, comendo aquela comidinha do pobre. Então ele conhece pobreza. Esse Papa conhece de pobreza, porque quando ele ascendeu na Igreja Católica, não preferiu ficar em Chicago, Nova York, hein? Porque ele preferiu ir lá para as profundezas do Peru, com missão, missionário. Porque ele não preferiu ficar ali ao lado de Nova York, aquela catedral de São Patrick, né? A catedral de Nova York é São Patrick, não sei bem o nome, acho que é, eu já até entrei, era uma certa feita. É um negócio, porque ele preferiu ir para a pobreza, conviver com os pobres. Então ele é um americano, norte-americano. Eu conheci um bispo americano, Dom Thomas Murphy, que era uma pessoa excelente, era um norte-americano, ele criticava o governo dele. Foi bispo auxiliar de Salvador aqui. Convivi com o Dom Thomas Murphy muitos e muitos anos. Conheci de perto o Dom Thomas Murphy. Era o bispo auxiliar, o arcebispo auxiliar de Salvador. Era americano, na maior potência do mundo. Mas ele era uma pessoa humilde. Então, viu, ouviu, meu caro? Não é uma palavra politicamente correta, cientificamente correta, apenas o meu sentimento. Para mim foi um recado dado ao mundo. Olha, eu vou botar. Você sabe que quando uma certa feita, né, estavam roubando uma comunidade. O que é que ia acontecer com a comunidade? Só uma metáfora que não tem nada a ver com outra, mas pode você imaginar. E aí, alguém roubava todo dia as plantações. Era uma comunidade, mas. Aí alguém foi reclamar, amarrar de mais grande. Olha, aquele sujeito ali, todo dia está levando nosso couve, a gente planta, ele leva. Aí, quem é que toma conta? Que toma conta sou eu, mas não posso dar o jeito dele. Não, está partindo agora dele, que vai tomar conta é ele. Mas se ele está levando, agora eu vou botar conta é ele, porque ninguém vai levar. É a mesma coisa, botou agora um fiscal lá dentro dos Estados Unidos, na cabeça do Trump, para ele evitar de roubar couve. Entendeu? Ele não mais rouba couve, entre aspas, isso é uma metáfora, viu? Ele não mais rouba couve do vizinho, porque ele agora... Ele, essa habilidade é dele agora. Dele, né? Então, para mim, foi uma jogada política muito grande do Vaticano em colocar um norte-americano, jamais alguém poderia imaginar um Papa norte-americano, o país mais rico do mundo, o país que impõe guerra para todo mundo. Tem um Papa. Não é isso? É a minha opinião, viu, moço? E agora eu quero saber qual é o destaque que você tem para daqui a pouco no nosso Bom Dia Pera, repórter Everton Júnior, viu? Não leve em consideração as minhas. Porque o senhor Barbosa falou isso, não, eu falei, mas pode não ser o pensamento ideal nem da igreja, né? É a minha opinião, como um olheiro qualquer da mídia eletrônica do mundo. Mas faz todo sentido. Muito bom dia, seu Dilson Barbosa, bom dia, Feira de Santana, bom dia, Feira. Bom, seu Dilson Barbosa, eu vou dar um recadinho antes da Caoa Sherry. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de levar o seu Caoa Sherry para casa e muito mais. Teve redução no preço da Caoa Sherry, a linha Tigo 5 Sport saiu de R$127.990 por R$119.990. E se você optar pelo 7 Sport, de R$146.990 por R$139.990. Então, olha o tamanho do desconto que você vai levar de economia pro seu bolso aí, para levar também o seu Tigo para casa. Pois é. É só você ir até a Caoa Chery, aqui na Avenida Noy de Cerqueira, conhecer seu carro, fazer um test drive e você vai se apaixonar por toda a tecnologia embarcada que você com certeza precisa de conforto para sua vida enquanto você dirige. Caoa Chery, MG Veículos, na Avenida Noy de Cerqueira. Anota o telefone 988703200, chama no zap e você vai levar o seu Tigo para casa hoje, viu? O preço tá excelente. E falando sobre parceiros, não tem como não falar do Sicredi. O Sicredi é um parceiro de confiança, você pode confiar no Sicredi. Abra sua conta e você vai se surpreender muito no Sicredi. Seu Dilson, saímos aí de uma micareta, nós estamos aí num período muito importante, também de vacinação, e também tem algumas pessoas, até crianças também, que estão passando por um momento de virose. Mas existe uma diferença muito grande em dois tipos de doença. Nós temos aí a gripe e nós temos também o resfriado. Quando alguém fala assim, eu tô com resfriado, será que tá? Será que não tá? Então, qual a diferença entre o resfriado e a gripe? Nós vamos trazer essa diferença hoje. O que que diferencia as duas, na verdade? São muito similares, mas existe uma diferença muito grande. E hoje nós vamos desmistificar isso. Seu Dilson Barbosa. Boa ideia, viu? Já tá aí um conteúdo bom. A diferença entre gripe e resfriado. Exatamente. É, Edinaldo. Às vezes, quando a gente tá resfriado... Ou está gripado. E não sabe a diferença. E diz o seguinte, quando o pessoal fala, quando os Estados Unidos estão resfriados, a gente fica gripado. Não era assim que diziam? Né? Bem assim. Quando os Estados Unidos ficam resfriados, a gente fica gripado. Vamos acabar com isso, viu, senhor Donald Trump? Está destrompado com a China. Olha, vacina a gripe até o dia 10, até dia 10 de maio. Acabou aqui, viu? Vacina a gripe até 10 de maio, 10 já passou. Agora quero saber o que é que tem mais ainda de vacina. Aqui eu recebi o texto aqui do nosso Goiaba, mas já atrasado, viu, Goiaba? Sábado foi o dia D de vacina. Tudo bem, viu, Goiaba? Vamos atualizar o texto aqui. Ergo 30 Turbo. Você está com disfunção sexual? Ergo 30 Turbo é a solução nas farmácias, casa de produtos naturais. Sítios Campo Belo 2. Mais uma excelente oportunidade de combater, ou melhor, de combinar investimento e qualidade de vida. Se combate o estresse, meu amigo, lá com o Sítio Campo Belo. Lotes a partir de 1.200 metros quadrados, com toda a infraestrutura, condomínio fechado em São Gonçalo dos Campos, tudo somente a 20 minutos de Feira Santana e 70 minutos de Salvador. Sítio Campo Belo 2, garanta já o seu melhor lugar no campo. Informações 988-85000, com o comando Ricardo Montrigo, na Prime Empreendimentos. Um café especial para ele. Olha, seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Enjoei, troquei, tá na moda. Enjoei, troquei, na razão. Troque seus óculos antigos por um novo. Passe nas Óticas Diniz, em Feira de Santana. Garanta seu óculos novo. Óticas Diniz, Calilândia, Rua do Equador, 168, a única na cidade com estacionamento gratuito na porta da loja. Comando o nosso querido Valdino. Um abraço, Valdino. Ó, Colégio Santo Antônio, ensino que traz resultados. Ergo 30 Turbo. Tá com disfunção sexual? Ergo 30 Turbo. E a solução, Rodseg Seguros, é com a Rodseg. Comando Etevaldo Almeida. Etevaldo disse que parece que a dengue ligou para mim ontem, Barbosa. Eu tô aqui com a dor de cabeça, dando cuidado, viu, com a dengue, doutor Etevaldo. Papa Material de Construção, trazendo novas oportunidades em 2025, com a economia, sua casa aprovada e renovada. É nas melhores ofertas na Papa Material de Construção. Material de Construção mais barato que tem em Feira de Santana, na Papa Material de Construção, Papa João 23, 1400 Jardim Acácio, comando Dom Alfredo Pedra de Salamanca e Osasunha. Rapaz, foi um showzaço no Área Hall. Oi, showzaço, viu? Aldemário Coelho, Dois Valdantas e Flávio José. O senhor foi lá? Eu fui. Eu assisti só o primeiro. Não vi o de Dois Val, porque duas horas saí, minha mulher quis sair e tal, mas... O senhor foi no camarim de Ademário? Não fui o camarim, não, porque... eu fui lá na minha, né? Curtiu o show? Mas foi bom, foi excelente. Casa cheia, parabéns aí ao pessoal que fez o trio do forró. Encontrei meu amigo Pedro do Bafo. Eu me garantiu, viu, Ana Paula, que vai dar uma entrevista aqui, viu? Eu só acredito no dia que ele estiver aqui sentado. Não, mas pergunte, não, Deus, eu vou dar essa entrevista. Falou assim. Pra lhe agradar. Ele disse, ah, Peu, eu tenho que fechar o ciclo de meu livro aí de memórias e você, eu tenho que registrar, né, Peu? Ele sabe que eu sei que ele não vem. Mas o Peu estava contente, o Peu estava igual a pinto no lixo com a casa cheia. Certamente o GG, quem mais? A turma toda, Anual, Antônio Diggs, o Erivaldo, quem mais aí? O Peu, e todo mundo feliz porque a casa estava cheia, né? Rapaz, foi um showzaço, viu? O Ademário, até os que eu vi, né? Não vi o terceiro. Eu não vi o terceiro. Você não viu o Flávio? Eu vi o Dojival. Não vi o Dojival. No show de Ademário Coelho, eu gostei muito da participação que Jurandir da Feira fez. Ah, ele deu uma oportunidade a Jurandir muito da legal. Feira. Muito bem, Ademário. Você foi muito solidário aí com o nosso querido Jurandir, que é gente aqui. Jurandir nasceu aqui nessa rua, né? Aí. Você não conheceu não, Jurandir? Era aqui no barzinho da esquina ali de Mundinho, aqui na rua Hermenegildo, tocando aquele violãozinho dele. A família dele toda morava aqui. Eu conheço Jurandir da Feira, Ana Paula, quando ele ainda era menino. Você conheceu Jurandir da Feira já artista, não é? Eu conheci Jurandir da Feira menino, aqui em Feira de Santana, e hoje é o nosso Jurandir da Feira. Um abraço para ele. Bom, então, eu quero dizer para vocês também que a Bahia tem Bahia Verde Unagro, né? Em defesa do produtor rural. Apoio Petrosserra, Granfoz, Tratomaster, Texas, Agropecuária Bela Cria. Unagro, União Agro Bahia, União é a nossa bandeira. Eu que queria falar uma coisa, e vou falar agora, porque às vezes vou deixando para depois. É o seguinte, a Bahia vai ser também cenário da Copa do Mundo Feminina do ano 2027. Copa do Mundo Feminina da FIFA, Brasil será sede e a Bahia terá uma das sedes na Fonte Nova. O governo diz o seguinte, que vai trabalhar para impulsionar ainda mais o turismo na Bahia. Curiosamente, está hoje num dos sites aí de um turista que veio à Bahia e disse que nunca mais volta na Bahia. Se arrenegou de vir na Bahia. Disse que veio para uma viagem de turismo e de negócio também. Ele disse, rapaz, é impossível hoje você querer voltar à Bahia. Pela exploração que se faz nas ruas de Salvador. Ele disse o seguinte, foi conhecer o elevador Lacerda. E lá na porta do elevador Lacerda, aquele assédio de pessoas junta os vendedores e um diz, olha, eu vou levar ali para você comer num lugar ali, porque se você for sem mim, você vai ser assaltado. Aqui os assaltos já é um assalto, né? Agora é R$200 para ele levar lá no restaurante, senão. Meu amigo, o cara quer R$200 para acompanhar ele até um restaurante. Quer dizer, já é uma ameaça, né? Se você não me pagar, aí o cara, com muito trabalho, conseguiu se livrar desse assédio. Chegou mais adiante, o cara botou uma fita, eu não quero, o cara amarrou a fita, aí pensou, tudo bem, amarrou a fita, R$50, meu amigo. Mas, meu amigo, eu não pedi para você amarrar a fita. Ah, mas se eu não me der, aqui é assim, tem que pagar. Mas eu não lhe pedi, o cara pagou para não criar problema. Foi na Basílica do Senhor do Bonfim, pô, lá também foi uma pauleira ali. Ele disse, rapaz, como é que a gente pode voltar na Bahia desse jeito? De onde ele era, senhor? Hein? De onde era o turista? Não sei, eu sei de algum lugar do Brasil, o turista é brasileiro. Ah, era brasileiro. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, a Bahia está se preparando para a Copa do Mundo de 2027. A Copa do Mundo Feminina. E o governo está falando em um trabalho para melhorar o turismo na Bahia. Como é que você pode melhorar o turismo na Bahia? O cara sendo roubado, assaltado à luz do dia com essa metodologia de tomar dinheiro. Ah, aí o cara chegou, viu, Everton? Foi lá no Pelourinho também, aí os caras apareceram com a tinta pintando o carro. O cara, não, aqui na Bahia, assim, quem vem aqui tem que ser pintado. Uma tinta branca, né, Paulo? Que sim, passa. Quando o cara fala, R$80, mas, meu amigo, eu não pedi você me pintar. Eu vi esse vídeo. Você pintou, me borrou de tinta, ainda quer R$80. O cara pagou pra não ter outra confusão. Poxa vida, não dá pra gente. Você vai estacionar um carro num lugar, o cara, R$50. Peraí, meu amigo, R$50 pra botar o carro aqui, é R$50 na vaga. Pô, você vai num estacionamento, paga o dia todo, deixa lá, R$7, R$8 a hora. Que é isso, gente? Então o governador Jerônimo, com o setor de turismo da Bahia, a prefeitura de Salvador, o prefeito de Salvador, eu acho que precisam efetivamente educar essa população que cuida de... Tudo bem, todo mundo precisa de ganhar seu dinheirinho como guia turístico, etc. Mas isso aí é roubalheira. Aí é roubalheira. Ele classificou, eu achei a matéria aqui, ele classificou como extorsão disfarçada de simpatia. Extorsão disfarçada de simpatia. É isso mesmo. Então, estou falando isso porque a Copa do Mundo 2027, o governo está querendo fazer um planejamento para capitalizar o turismo, né, na Bahia. Bom, hoje o Lula tá na China, Jerônimo Rodrigues está na China, o Putin convidou Zelensky, né, para uma reunião na Turquia para discutir um cessar-fogo. Tomara que a chegada de Leão 14 ajude a essa paz entre Ucrânia e Rússia, e eles vão sentar aí a semana que vem, sei lá, para discutir lá na Turquia, que é um lugar onde Putin pode ir sem ser preso, que é onde o Putin vai, ele está com pedido de prisão para ele. Bom, e agora nós vamos às 6h52, ao Dia na História, com Fernando Moreira, lembrando, né, que o futebol também ontem foi sei lá o que é que foi, viu? Bahia, anteontem, Bahia perdeu para o Flamengo 1-0, um resultado previsto, né, dentro do Maracanã. O Bahia de Feira meteu 6-2 no Leônico pela Série B, e o Fluminense de Feira, Fernando, empatou de 1-1 com o Galícia. Quer dizer, o Fluminense de Feira perdeu uma, ganhou outra, né? E empatou outra. Quer dizer, a situação do Fluminense de Feira não é boa. E a do Bahia de Feira é excelente. Agora vamos ao Dia na História com o Fernando Moreira. Se ligue, acompanhe e volte no passado. O Dia na História. O Dia na História. Os principais fatos. Aqui no Sicredi a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Ei, bora dar o próximo passo na sua carreira? Na Pós-UNEF, você escolhe entre 34 opções de curso. Quer saúde, direito e comunicação? Ou prefere engenharias, arquitetura, design e educação? Tudo isso com mensalidades a partir de R$180. Seja qual for o seu plano, a UNEF está pronta para te levar até lá. Acesse unef.edu.br e garanta sua vaga. Resistente, forte, companheira de aventuras e o incomparável DNA japonês. Estou falando da nova Nissan Frontier, Beethoven. A combinação perfeita entre design e robustez numa picape desenhada para você, seja qual for o destino, motor biturbo e sistema de suspensão. Em caso de situações mais complicadas, controle de tração, sistema de freios ABS e assistente de partida em rampa. Melhor que isso é ter 6 anos de garantia e uma experiência confiável. Nissan Frontier, ao seu alcance na Jade Veículos. Desacelere, seu bem maior é a vida. Sempre do seu lado, tem tudo em peças, no varejo e atacado. Do leve ao pesado, seu carro ou caminhão, a peça que você procura tá na mão de Ricardi. Peças pra você de Ricardi. Em peças tem a solução. Tem de Ricardi no seu carro ou caminhão. Acesse diricarte.com.br. Tá ouvindo aí, Felipe? Esse é o barulho do nosso estado crescendo. Em 2024, o turismo na Bahia cresceu 8,4%, superando a média nacional de 3,7%. Eu tô ligadíssimo, Taíque. É da Bahia pro mundo, rapaz. tem que respeitar. Mais voos, mais turistas, mais empregos e mais dinheiro circulando. E se tem mais dinheiro, tem mais investimento. Com certeza, e não é só no turismo não, viu? Em Wagner, na Chapada, o povo agora pode respirar aliviado com um novo posto de abastecimento de água, ambulâncias, unidade da polícia e muito mais. É qualidade de vida que só aumenta. Isso mesmo, lá no oeste da Bahia, o governo segue entregando tudo, viu? Em Santa Maria da Vitória, tá rolando investimento pesado em educação, saúde e infraestrutura rural. É obra atrás de obra para melhorar o dia a dia da população. Mas Nazaré não ficou de fora, não. Na terra do Dendê e da cultura forte também tem investimento em infraestrutura, apoio à agricultura familiar e muitas ações sociais para fortalecer a cidade. Que maravilha, Taíque! E em Vitória da Conquista, o Baitaba, Itatim e Nilo Peçanha, é notícia boa que não para. O governo está entregando obras, veículos, escolas e saúde de qualidade para quem mais precisa. Tem notícia boa aí, é notícia boa que o povo quer ouvir. Notícia boa no ar. Essas melhorias têm feito total diferença na vida da gente. A reforma da escola, os novos veículos para saúde, a ampliação do atendimento médico. Com certeza, a nossa comunidade só tem a ganhar e é visível toda a diferença que faz um atendimento para toda a comunidade, para toda a população. É a Bahia que trabalha, cresce e cuida da sua gente. E assim a gente vai transformando vidas. Vamos juntos, porque a Bahia não para de crescer. Bahia, governo presente e futuro pra gente. Conheça, compare, comprove, compre. Confie na gente que você vai longe. Conheça os imóveis, compare as opções. Comprove que a melhor é sempre a Estação 1. Estação 1, a escolha número 1. Quem conhece, compara e comprova, com certeza vai comprar na Estação 1. A escolha número 1. Estação 1, a escolha número 1. Não para. Agora, por favor, preciso de você novo de novo. Toda segurança, confiança pra redificar. Redificar modelo, alta qualidade, essa tem o selo da seriedade e da precisão. Toda garantia na instalação. Redificar modelo, livra seu motor daquele pesadelo. É a referência pra retificar. Com toda a potência, cilindrada, eficiência e transparência. Certificado com garantia nacional Conari. Retífica Modelo. Ligue 75-3024-7700. Retífica Modelo. Seis horas e 59 minutos em Feira de Santana. 6h59. Hoje, dia 12 de maio, é o 132º dia do ano no calendário gregoriano. Faltam 233 dias para acabar 2025. Hoje é Dia Internacional da Enfermagem, também Dia Mundial da Fibromialgia. Em 1965, nesta data, a nave espacial soviética Luna 5 cai na Lua. Em 1982, o Papa João Paulo II escapa de um atentado em Portugal. Seguranças dominam Juan Maria Fernandes e Kron antes que ele pudesse atacar o Papa com uma baioneta. Em 1998, quatro estudantes são baleados na Universidade de Trisakti, levando a tumultos generalizados e a queda do presidente da Indonésia, Suharto. Em 2002, o ex-presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, chega a Cuba para uma visita de 5 dias com Fidel Castro, tornando-se o primeiro presidente dos Estados Unidos, dentro ou fora do cargo, a visitar a ilha desde a Revolução Cubana. Em 2003, os atentados à bomba em Riad, na Arábia Saudita, perpetrados pela Al-Qaeda, matam 39 pessoas. Em 2006, atos de violência organizada no Brasil. Em São Paulo, início da onda de violência pela organização criminosa do primeiro comando da capital, o PCC. Em 2008, sismo na China com epicentro cerca de 8 de magnitude na província de Sichuan, resulta na morte de pessoas nesta data. Em 2015, um descarrilhamento de trem na Filadélfia mata 8 pessoas e fere mais de 200. E em 2017, um ataque de ransomware atinge mais de 400 mil computadores em todo o mundo, tendo como alvo computadores do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido e os computadores da Telefônica. Nascimentos, em 1913, nascia nesta data Jamelão, cantor e compositor brasileiro. Em 1941, Sérgio Chapelin, jornalista brasileiro. Falecimentos, em 2001, morria nesta data Didi, futebolista brasileiro. E em 2024, Paulo César Pereio, ator brasileiro. No clima específico para a Feira de Santana, a previsão do tempo indica para hoje sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, noite com poucas nuvens, com máxima de 28 e mínima de 21 graus. Amanhã, terça-feira, previsão de sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite, com máxima de 29 e mínima de 21 graus. Na economia, o dólar comercial começa esta segunda-feira com a cotação de R$ 5,65, o dólar turismo a R$ 5,87, o euro a R$ 6,36 e a libra a R$ 7,52. O peso argentino segue abaixo de um centavo de real e o Bitcoin a R$ 589.890. A arroba do boi gordo aqui em Feira de Santana, na cotação diária, entre R$ 300 e R$ 310 de média. O quilo do frango a R$ 6,20 lá no começo da cadeia produtiva e o litro do leite a R$ 2,50 também negociado pelo produtor. No mesmo cenário, no mercado produtor de Feira de Santana, o quilo do suíno a R$ 8,33. 7:02, a nossa homenagem de hoje vai para o Jamelão, cantor brasileiro, cantor e compositor, que se vive estivesse com Petaridade Nova no dia de hoje. Ter direitos exclusivos sobre ela, se eu não posso sustentar os sonhos dela, se nada tenho e cada um vale o que tem. José Bispo Clementino dos Santos, mais conhecido como Jamelão, nasceu no Rio de Janeiro em 12 de maio de 1913, morreu também no Rio de Janeiro em 14 de junho de 2008. Aos 95 anos, foi um cantor brasileiro tradicional intérprete dos sambas enredo da Escola de Samba Mangueira. Nasceu no bairro da Corcudinha e passou a maior parte da juventude no Engenho Novo, onde se mudou com seus pais. Ganhou o apelido de Jamelão na época em que se apresentava em Gafieiras, da capital fluminense. Começou ainda jovem, tocando tamborim na bateria da Mangueira e depois se tornou um dos principais intérpretes da escola. Passou para o cavaquinho, depois chegou a conseguir trabalhos no rádio e também em boates. Foi cronista do cantor Francisco Alves e numa noite assumiu o lugar dele para cantar uma música de Erivelto Martins. A consagração veio como cantor de samba. Sua primeira gravadora foi a Odeon. Depois trabalhou para a Companhia Brasileira de Discos, a Philips, e mais tarde para a Continental, onde gravou a maior parte dos seus álbuns, né? Além da RGE e Som Livre. Entre seus sucessos estão Fechei a Porta, Folha Morta, Leviana, Não Põe a Mão, Matriz ou Filial, Exaltação à Mangueira, E Agora Sou Feliz, além do Samba É Bom Assim e Quem Samba Fica, entre outros sucessos, né, do Jamelão, que nos deixou aos 95 anos de 2008, hoje 112 anos do nascimento dele. 7:06 em Feira de Santana, 7:06, esse é o nosso quadro O Dia na História, com os acontecimentos que marcam este dia 12, né, de maio ao longo da história. Índices econômicos para você começar o dia sabendo de tudo e sempre uma homenagem ao artista que nasceu ou morreu nesta data. Hoje a gente prestou essa homenagem ao Jamelão. 7:06, Gilson Barbosa. Em Feira de Santana, seu investimento fará o IPTU se transformar em IPTUtil. Pague seu IPTUtil 2025 com 20% de desconto. Cota única até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho. Foi prorrogado. Se você precisa emitir o seu carnê, basta acessar o site cefazfeiradesantana.ba.gov.br. Prefeitura de Feira de Santana, todo dia tem trabalho chegando. Ótica Diniz, nova loja na Carilândia, promoção de inauguração, comprou, ganhou na compra de seus óculos de grau, ganha 50% no solar. Ótica Diniz. E atenção, Feira de Santana, o PROCON está concluindo para sua reforma e por isso suspendemos as atividades. Mas calma, as audiências de conciliação já agendadas, 7-14, estão garantidas, certo? Aliás, eu pediria aqui ao Sargento Goiabinha para dar um upgrade aqui nesse texto, tá certo, Goiaba? Dá um upgrade nesse texto aqui, que ele tá um pouco atrasado, tá certo, Goiabinha? Fico feliz em você estar me ouvindo também, meu caro Sargento Goiabinha. Um abraço para você. Sicredi Atendimento Próximo de Verdade. Posto do físico é digital, é contar com parceria que entende suas necessidades. Tem solução financeira ideal para você. Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar a sua conta. Sicredi.com.br. Café Fornari, seu novo destino na BR 24, portas abertas. Café Fornari, dê uma pausa para sua viagem para tomar um café agora, pela manhã, 7:00, está aberta, tá funcionando em Amélia Rodrigues, na BR-34. Linus, fique de bem com a vida vestindo Linus e Aramis, o melhor da moda masculina, Getúlio Vargas e Shopping Boulevard. E quando eu chego de Aramis aqui pela manhã, primeira coisa que o pessoal é Barbosa, eu vejo de Aramis quase todos os dias, né, Paula? É raro o dia que eu não visto Aramis. Às vezes, quando acontece. Mas eu diria que hoje minha coleção de camisas, viu, Paulinha? Uhum. Minhas camisas do dia a dia, e não só do dia a dia, como das ocasiões, como ontem, Dia das Mães. Aramis, meu amigo. Aramis. E Aramis em Feira Santana, todo mundo sabe, né? Onde é que fica? Onde é Túlio Vargas? É Linus Aramis. São 7:09 em Feira. Vamos agora com Marcílio Costa, o nosso etc e tal, no oferecimento de seminovos multimarcas da Itadil Seminovos. Tem carros com test drive, baixa quilometragem, opções com garantia de fábrica, taxas reduzidas, prazos estendidos. Itadil Seminovos na Presidente Dutra. E pensando em medicamentos para seus animais, rações, sais minerais, silagem de milho, feno, a Jutiá tem atendimento de excelência. Jutiá, mais de 20 anos de mercado, com ampla variedade de produtos para o campo, em dois endereços: Eduardo Frota da Mota, 2436 Caseb, em Feira, Cruz das Almas, 3626-4200-991-346063. Manda aí um café especial para todos que estão na Jutiá, a dona Juliana. Um café para a senhora, dona Juliana. Manda um café também para toda a equipe da Casa Guerreiro. Manda um café aí para a equipe completa, né? Casa Guerreiro vai chegar aí com a novidade, viu, gente? A Conceição me informa que vai ter uma novidade aí na Casa Guerreiro. Olá, Feira e região! Imagine você morando no bairro planejado, com diversas opções de lazer, ciclovias, quadra de esporte, futebol, academia ao ar livre, parque infantil, muita área verde, um show de bairro 100% aprovado. Terreno plano, recente, excelente localização ao lado do IEFES. Ao lado do IEFES, infraestrutura completa, asfalto, água, luz, esgoto e muitas praças. E tudo isso sem taxa de condomínio. Verdade, sem taxa de condomínio. Corra, agende a sua visita no Parque Universitário e surpreenda-se com tudo que está preparado para você. Ligue 982661212. Repito, 982661212. Parque Universitário, melhor bairro planejado de Feira. Core 3 Internet, melhor provedor de internet da Bahia. O sal pode ser o grande vilão, causando hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas renais. Para um estilo de vida saudável, Biosalgante é a solução. Troque agora o sal pela saúde, é saboroso, é saudável, é Biosalgante. Recebi um presente de Biosalgante agora, né, do meu amigo Dr. Roberto Cajado, que eu vou ficar aí um bom tempo aí sem precisar comprar, viu, Bolinha? Muito bem. Um bom tempo. Sem precisar de comprar o Biosalgante. Rapaz, é uma maravilha, viu? Já pensou você fugir desse sal de cozinha normal, velho, que só causa estrago na vida da gente. Ah, viu, Salgante é outra coisa. Que invenção maravilhosa, viu, velho? A ciência da saúde, né? Ele criou aí o Biosalgante e eu fico todo agradecido a Deus por Biosalgante existir. Colégio Santo Antônio Ensino, que traz resultados, e vem a Promotopel, garantia de entrega, melhor marca, serviço certificado pela Honda, premiados, profissionais treinados, Motopel, apaixonadíssima pelo cliente. Vamos agora, etc e tal. Etc e tal, por Marcílio Costa, no Bom Dia Feira. Oferecimento, Café Fornari, seu novo destino na BR-324 em Amélia Rodrigues, com café da manhã, almoço e um espaço completo. Óticas Diniz, nova loja na Calilândia, Rua do Equador, a única da cidade com estacionamento gratuito na porta da loja. Bom Dia Feira. Hoje é segunda e a semana já começa com muitos assuntos importantes no ar. No nosso Etc e Tal de hoje, vamos falar do procurador Vladimir Aras, que lançou um livro sobre crimes internacionais. Tem também notícia boa na área de habitação. Novos conjuntos do Minha Casa Minha Vida vão sair do papel na cidade. Por outro lado, o desempenho da educação de Feira continua muito ruim e levanta um alerta importante. E ainda, o ex-prefeito Colbert faz análise sobre a estratégia política do governador Jerônimo Rodrigues. Você vai ver também quando o novo Papa visitaria a Bahia. E a Copa Feira define hoje sua nova diretoria. Tem também as curtas do dia, para você ficar bem informado. Bora começar? Eu sou Marcílio Costa e começamos a coluna de hoje com uma figura de destaque no Ministério Público Brasileiro, que tem raízes bem próximas da gente. O procurador Vladimir Aras lançou esta semana, em Brasília, o livro Cooperação Penal Internacional. A publicação aborda como os países precisam trabalhar juntos para combater crimes que cruzam fronteiras, como os investigados na Operação Lava Jato. Vladimir Aras teve papel importante nessa articulação internacional durante as investigações envolvendo a Odebrecht na Lava Jato. Ele relembrou que combater o crime exige articulação internacional, sim, mas sem abrir mão da legalidade e dos direitos fundamentais. Vladimir de Feira começou sua trajetória no Ministério Público da Bahia, atuando aqui mesmo na cidade, e hoje integra a elite do combate ao crime no Brasil. Um orgulho para a terra de Lucas da Feira. E tem novidade no setor habitacional. O Ministério das Cidades autorizou a contratação dos residenciais Pera do Descanso 1 e 2 aqui em Feira. Serão 208 unidades do Minha Casa Minha Vida, com investimentos de R$34 milhões. A Prefeitura também já tinha aberto inscrições para 1.950 imóveis até o ano que vem. As inscrições vão até o dia 16. Um alívio para quem sonha com a casa própria. Mas se tem uma área que continua com sinal de alerta aceso, é a educação. Feira de Santana está entre os últimos lugares no país. Segundo o índice Firjan de desenvolvimento, estamos na posição 5.331 de 5.550 municípios pesquisados. A média de Feira é de 0,39, um desempenho considerado crítico. Desde 2013, Feira figura entre os piores índices. O que chama atenção é que em 10 anos, mesmo com muito dinheiro sendo aplicado, pouca coisa mudou. Os mais prejudicados são, é claro, os alunos. Se a prefeitura não consegue mudar essa situação, vemos também que a categoria de professores, por meio da PLB, tem feito paralisações com foco na questão salarial. Mas fica a pergunta, quem está cuidando da qualidade do ensino? O debate precisa mudar de foco e olhar mais para o que de fato chega na sala de aula. Na política, o ex-prefeito Cauber Martins, mesmo fora da cadeira desde janeiro, continua atento. Ele avalia que os ataques do governador Jerônimo Rodrigues a prefeitos ligados à ACM Neto fazem parte de uma estratégia para recuperar terreno eleitoral. Cauber acredita que o governador tem pesquisas internas mostrando fragilidades. E quem reforça essa análise é Everaldo Anunciação, do PT da Bahia e integrante do PT Nacional, que admite que a baixa popularidade de Lula pode afetar Jerônimo nas urnas. E um detalhe curioso que pouca gente soube, o cardeal Robert Prevost, hoje Papa Leão XIV, viria à Bahia no mês passado. A visita foi cancelada após a morte do Papa Francisco. Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, contou que o então cardeal queria rezar uma missa na Igreja do Bonfim e circular entre o povo de forma simples. Hoje também é dia de eleição na Cooperfeira, a cooperativa pecuária de Feira de Santana. E tudo indica que Beto Falcão será reeleito presidente, liderando chapa única. Ele assumiu o comando há 11 meses após a renúncia do antigo presidente. A Cooperfeira tem uma história forte na economia regional e Beto quer modernizar a gestão, atrair novos cooperados e abrir mais espaço para as mulheres. Vamos com as curtas do dia. O senador Otto Alencar é contra o projeto que aumenta o número de deputados federais. A matéria ainda precisa passar pelo Senado. Uma notícia triste no interior. O ex-vereador Almir de Souza Oliveira, conhecido como Miranda de São Roque, foi assassinado a tiros na zona rural de Ipirá no sábado. E vereadores de Juazeiro e Uauá anteciparam a eleição para a presidência das câmaras municipais para o biênio 2027-2028. Procuraram garantir a reeleição antes de qualquer disputa. E por hoje é isso. A coluna de Certo e Tal volta amanhã com mais informações dos bastidores, política e sociedade de Feira e da Bahia. Eu sou Marcílio Costa e aqui na Princesa FM a gente se encontra todos os dias de segunda a sexta no Bom Dia Feira. Até mais. Você ouviu Etc e Tal por Marcílio Costa no Bom Dia Feira. Oferecimento Café Fornari, seu novo destino na BR-324 em Amélia Rodrigues, com café da manhã, almoço e um espaço completo. Óticas Diniz, nova loja na Calilândia, Rua do Equador, a única da cidade com estacionamento gratuito na porta da loja. São 7:19 em Feira para Motopel, garantia de entrega, melhor marca, serviço certificado pela Honda. Motopel apaixonada pelo cliente. Rios Delicatessen, e gente, está nova, está moderna, está toda reformada com a sua área de alimentação, sua praça de alimentação. Uma verdadeira chiqueza hoje Delicatessen, Rio Delicatessen, né? Um abraço aí, pessoal da Rios, a Gilmário, a toda a equipe, pelo novo design, a nova atitude da Rio. Rios é nova atitude, Rio Delicatessen. Tá maravilha, viu? Para quem é acostumado a frequentar, comprar o café da manhã, o pão nosso de cada dia, tudo que você precisa. E a Rios agora é outra, gente. Se era boa, ficou melhor. Foco em empreendimentos, terrenos em Feira de Santana, Serrinha, Amélia Rodrigues, Santa Bárbara, Irará e muito mais. Na Papa Material de Construção, você também tem material de construção pelo menor preço. Seu sonho pode ser realizado. Vá para Papa Material de Construção, Papa João, 3.400, Jardim Acácia, comando do nosso querido Alfredo Pedra, de Salamanca e Ossassunhas. Atenção, dono de farmácia, Rodiseg, preparou um pacote promocional para proteger seu negócio. Procure Hugo, 3.623-1460. Colégio Santo Antônio, ensino que traz resultados. Seus óculos antigos valem R$200 na compra de um novo. Enjoei, troquei, tá na hora. Enjoei, troquei na razão. troque seus óculos antigos por um novo, passe na Diniz, Feira de Santana, garantia dos seus óculos novos, ótica Diniz na Calilândia, Rua do Equador 68, a única na cidade com estacionamento gratuito na porta da loja. São 7h21, vamos com o repórter Everton Júnior. Muito bem, falando com você novamente, lembrando você que a Caoa Chery está com preços imbatíveis para a linha Tigo. O Tigo Sport que você tanto sonha saiu de R$ 127.990 por R$ 119.990. E se você optar pelo 7 Sport, é a versão um pouco mais atualizada, você paga de R$ 146.990 por R$ 139.990. Preços imbatíveis no seu Caoa Chery, o Caoa Chery com a tecnologia embarcada que você precisa para transformar todos os dias à frente do volante. Não perde tempo. Caoa Chery na MG Veículos, na Avenida Noite Cerqueira, em Feira de Santana. É só você anotar o WhatsApp 988703200 e garantir o seu SUV ainda hoje. Caoa Chery, e não tem como não falar também do Sicredi. Pois é, o Sicredi é um parceiro de confiança, porque nele você pode confiar. Não é só um banco. Abra sua conta e se surpreenda muito. Tá na hora de a gente tirar uma dúvida muito importante. Qual que é a diferença entre aquele resfriado e aquela gripe que você ainda não sabe diferenciar, mas sabe que existe e também sabe que existem semelhanças? Nós vamos saber agora nas palavras do querido Dr. Drauzio Varela. Pois é, ele vai falar para nós qual que é a diferença da gripe e do resfriado. Entre gripe e resfriado é uma diferença muito clara, embora na prática todo mundo confunda. Aliás, na prática a pessoa espirrou, diz que está gripada. Bateu um vento, ela acha que pegou gripe. Pegou uma friagem, ela acha que pegou gripe também. Na verdade, gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. São doenças que têm sintomas semelhantes, mas há muitas diferenças entre elas. Por exemplo, as duas dão dor de garganta, coriza, nariz fica meio pingando, aquela coisa congestionada, os olhos avermelhados, podem dar febre. Mas as semelhanças param aí. No caso, o resfriado é provocado por uma quantidade enorme de vírus, vírus que não têm nem relação uns com os outros. Em comum, eles têm o fato de atacar as mucosas respiratórias e só. Esses vírus são mais de 200, por isso que a gente pega 2, 3 resfriados às vezes num ano, porque a gente adquire imunidade contra um, mas não contra os outros. Esses vírus acometem a parte alta do sistema respiratório. Garganta, um pouco da traqueia, os brônquios maiores e aqui as mucosas do nariz e dos seios da face, provocando esse corrimento nasal muito característico. Resfriado cura em 2 a 5 dias e acabou. Os sintomas dão um pouco de quebradeira, mas você consegue tocar o seu dia a dia, embora seja um pouquinho prejudicado pelo desânimo, mas você tem força muscular e condição até de trabalhar. A gripe é diferente. A gripe é provocada pelo vírus influenza. E esse vírus influenza é o mesmo vírus que vai sofrendo mutações. Por isso que a vacina da gripe funciona um ano, não funciona no ano seguinte. Esses vírus provocam uma infecção muito mais grave. Também dão dor de garganta, coriza, dão tosse, mas eles comprometem as vias aéreas inferiores, os pequenos brônquios. Então dão uma tosse mais forte e a infecção é mais grave. Enquanto o resfriado dá uma febrícula, 37 e pouco, 37,5, 37,7, a gripe dá febre mais alta, uma febre que passa de 38 graus. E ela derruba, porque o vírus dá dores musculares, um cansaço absurdo. Eu costumo usar como critério de separação, quando alguém me diz, ah, eu peguei uma gripe, doutor, no mês passado, eu pergunto, foi trabalhar? Se ele disser, olha, eu fui, mas eu não aguentei, tive que voltar para casa, provavelmente é gripe. Se ele disser, não, eu fui trabalhar, até consegui, mas meio com mal-estar, me arrastando um pouco, foi resfriado. A gripe joga você na cama, você não tem escapatória. Nós pegamos muito mais resfriados no decorrer do ano do que gripes. As gripes são, felizmente, eventos mais raros e mais complicados. Muitas pessoas de idade acabam tendo complicações, com pneumonias, etc., e eventualmente perdem a vida depois de quadros gripais. Então, essa diferença fundamental. E esses espirros que a gente dá quando vai na geladeira, quando abre a geladeira, recebe aquele ar frio, ou quando vira o tempo, esses espirros, em geral, não são nem gripe nem resfriado. Esses espirros são mais relacionados a quadros alérgicos e a mecanismos de defesa do próprio aparelho respiratório. Vem aquele ar frio, o que ele faz para se defender? Ele faz você espirrar. Então, espirro não quer dizer gripe, não quer dizer resfriado. Gripes e resfriados são doenças provocadas por vírus. Sem o vírus, você pode apanhar a friagem que você quiser. Já imaginou se a friagem fosse responsável por essas infecções? E quem mora no Canadá? E quem mora na Noruega? A maioria dos casos da doença ocorre por complicações de um resfriado e gripe e não requerem tratamento específico. Mas algumas pequenas medidas podem ajudar a aliviar os sintomas. Muito bem. Palavras do Drauzio Varella que desmistifica para nós uma diferença muito significativa entre os sintomas da gripe e do resfriado. Normalmente, o resfriado ele cura de 2 a 4 dias e a gripe ela pode durar até 10 dias. A gripe normalmente ela te derruba, tira suas forças, você não consegue fazer muita coisa. E o resfriado, você ainda consegue fazer algumas atividades e não tem tanto impacto assim no seu dia a dia. Mas o importante é se cuidar e principalmente manter a higiene das mãos e também não ficar passando a mão suja nas mucosas, boca, nariz, e aí você já corre um risco muito menor. Seu Dilson Barbosa, quero mandar um abraço aqui para um amigo nosso que é PM, que ele está indo trabalhar neste momento ouvindo a gente, estava aqui mandando um áudiozinho para mim, mostrando que ele está ouvindo a gente. E é o Cleidson, nosso amigo Cleu, que é policial militar e coladinho com a gente aí todos os dias. Ok, então muito obrigado aí pela audiência. Olha, hoje vamos ter fato novo aqui, não é? A Copefeira, realiza hoje a Assembleia Geral Extraordinária e nós estamos aqui com a presença de Beto Falcão, que é o atual presidente e deve ser reeleito, porque é candidato único hoje à eleição da Copefeira. Bom dia, Beto Falcão. Bom dia a todos. Estou aqui para convocar os cooperados da Copefeira, que não são poucos, 800 cooperados, que participe da eleição, vá ver o resultado, o balanço, as novas ações que a diretoria atual está fazendo, e dizer que esse ano é um ano muito importante para a Copefeira, que a Copefeira está completando 50 anos. E 50 anos é uma data muito significativa, e a cooperativa é uma entidade de cooperados, mas tem característica de uma empresa de utilidade pública para o sistema rural feirense, estadual e até nacional, porque nós matamos boi de todos os municípios da Bahia e alguns municípios de outros estados. Ô Beto, a chapa hoje é composta, você na cabeça de chapa, quem são os demais membros? Olha, veja bem, a eleição não funciona assim dessa forma. A eleição funciona da seguinte forma: você elege 7 cooperados e esses 7 cooperados escolhem quem é o presidente e quem é o diretor financeiro. Então, se eu disser que o presidente sou eu estou me antecipando, mas serão eleitos 7 cooperados para a diretoria e mais 3 para o conselho fiscal e 3 para a suplência. Bem, a mais das informações, nós temos que o seu nome seria o nome para continuidade, né? É que você está eleito, você é o atual presidente, então você continuaria. O mandato é de quanto tempo? Possivelmente, né? Porque na realidade esse mandato que eu estou exercendo é um mandato da renúncia do presidente anterior, que foi um mandato que está aí, fiquei 10 meses, está completando 10 meses, e o novo mandato é de 2 anos. Qual é o principal desafio da Copefeira, Beto? Rapaz, são muitos. O principal desafio é que o cooperado se sinta fazendo parte daquela entidade, porque se o cooperado não tiver vontade de participar da cooperativa, fica difícil. Mas administrativamente temos vários. Nós temos um frigorífico, né? A Copefeira, a Frifeira, que é um frigorífico que tem 20 e poucos anos, e um frigorífico que hoje nós já chegamos a matar 10 mil bois, hoje estão matando uma quantidade menor, porque realmente esses meses do ano sempre foi meses de menor quantidade de boi, mas que presta um serviço muito grande ao cooperado, porque ele é quem, vamos dizer assim, ele tem a condição de regular o preço do boi nessa região, né? Porque hoje quem regula o preço do boi no Brasil e mais outros países é a JBS, que é a grande, a poderosíssima JBS. Mas nessa parte frigorífico nós temos feito muitas, vamos dizer assim, inovações, né? Botamos uma serra elétrica agora que você mata o boi e não desperdiça nada, com mais rapidez, com mais segurança para o trabalhador, né? Que eu digo sempre o seguinte, que o maior patrimônio da empresa não é equipamentos, não é nada, é o quadro de funcionários, de colaboradores que nós temos lá. A cooperativa tem um excelente quadro de cooperados, ou de cooperados, de colaboradores, e nós temos feito tudo para que dê segurança, qualidade de vida, um ambiente de trabalho que o funcionário se sinta à vontade e com muita produtividade. E hoje, como é o processo assim de transparência da cooperativa, né? Porque uma cooperativa, você tem, como você falou, os cooperados, né? Você tem uma diretoria e tem também os demais sócios que gostariam de saber efetivamente como funciona por dentro, por fora, a economia, como é que está financeiramente, a saúde da Copefeira. Olha, veja bem, a cooperativa, eu acho que a cooperativa passou 20 anos muito parada, eu até diria assim, um estado muito, muito morta, vamos dizer assim. E que nós estamos fazendo força para que ela venha atuar com novas perspectivas, né? A cooperativa, nós estamos analisando esse balanço de 2004, né? Esse balanço que findou-se no dia 31 de dezembro. No primeiro semestre de 2004, a cooperativa deu prejuízo. No segundo semestre de 2004, deu lucro, né? E fizemos uma série de atividades para melhorar aquilo. Criamos um escritório que não existia, escritório em Feira, o escritório era na cooperativa, e nós achávamos que isso dava uma condição difícil de se administrar. Trouxemos para a Feira, estamos reformando loja, né? Estamos assumindo nos próximos meses a Vila Gourmet, estamos assumindo nos próximos meses o Senar, que é um imóvel nosso da cooperativa, que tem 30 anos na mão do Senar, né? E a transparência total de todos os pagamentos, ou todas as despesas, todos os recebimentos, né? E com algumas prescrições de débitos, porque a cooperativa tem uns débitos que, débitos de 30, 20 e tantos anos atrás, e esses débitos vêm sendo prescritos ano a ano, e eu acho que isso vai dar uma saúde financeira a gente muito boa. Bom, você fala, esses débitos são débitos fiscais, débitos fornecedores? Não, nós não devemos a fornecedor nenhum, nós não devemos a Estado, nós não devemos a município, nós só temos débitos federais, né? Que são débitos antigos, como eu falei, e que nós vemos arguindo prescrição, e vemos também tendo descontos bastante significativos para liquidar. Como nós não sabemos ainda o que está prescrito, né? Nós ainda não fizemos isso, mas a qualquer momento a cooperativa fica regular, com a saúde financeira boa, nós temos um patrimônio muito grande. É uma empresa grande em Feira, viu, Dilson? É uma cooperativa que tem 300 e tantos funcionários, é uma cooperativa que tem mais 400, 500 empregos indiretos, porque você sabe que o frigorífico, quando a gente mata o boi, a gente aproveita tudo. Não tem nada do boi que não seja aproveitado, né? Então, isso gera novas empresas paralelas à cooperativa. É couro, é bilis, é partes comestíveis, é partes não comestíveis, que se faz ração, se faz gordura, se faz farinha de trigo, farinha de osso, farinha de sangue. Então, é uma empresa que está muito dentro da comunidade, né? Porque delas surgem novas empresas, novos negócios, e é uma empresa que representa muito bem Feira de Santana. Ô Beto, e com esse mercado internacional agora, com essa questão China, Estados Unidos, o Brasil é hoje, segundo estamos informados, o primeiro é o segundo maior fornecedor de carne do mundo. Como é que fica esse mercado em relação aos objetivos da Copefeira? Olha, o Brasil vem há 20 anos crescendo. Hoje o Bahia é o maior fornecedor de proteína do mundo, né? De alimentos, né? E de proteína. O Brasil é primeiro em suco de laranja, é primeiro em frango, é primeiro em carne bovina, né? E não é só primeiro, é primeiro com qualidade de produtos, entendeu? Nós viemos de uma agricultura muito, vamos dizer assim, simples, se fazendo as coisas de maneira provisória, e de 20 anos para cá nós nos profissionalizamos. Nossos produtos hoje competem com qualquer produto do mundo. O Brasil hoje talvez seja um dos maiores potenciais de alimento do mundo, porque nós estamos numa zona entre dois trópicos que você tem água e sol, porque não adianta você ter água, chuva e não ter a sol, e também não ter a sol e não ter a chuva. Então nós estamos dentro desses trópicos que dá para a gente produzir o que quiser. Você falou na carne de bovina, a carne de aves. O Brasil também está bem na parte suína, né, de criação de suínos. O Brasil, eu acho difícil dizer o que é que nós estamos bem. O que está bem é muito fácil. Mas a carne suína é uma carne que nós consumimos muito, inclusive quebrando alguns preconceitos, né? Eu me lembro quando era menino, o nego dizia que carne de porco era carne rimosa, mulher grávida não podia carne de porco. Mentira, isso não existe. O que existe é um problema religioso com a carne de porco, né? Alguns países não comem carne de porco em função da religião. Mas no conjunto de exportação, o Brasil... Não, forte, forte. Se você chegar... Aliás, Feira de Santana é um polo, talvez o maior polo de criação de suínos da Bahia. E o Brasil para lhe ser franco, eu não lembro bem, mas está dentro dos cinco maiores produtores de suínos do mundo. Ok, Beto, então nós desejamos sucesso aí à Copefeira, a nova diretoria. Tudo leva a crer que nesse 7 você será o presidente, porque segundo o que nós estamos acompanhando, a sua liderança tem sido positiva, a ação que você tem desenvolvido para restaurar essa credibilidade sempre a Copefeira teve. E desejar aí sorte para você e para todos nós, afinal de contas, não é? Ser a pecuária, Feira Santana é uma cidade que nasceu pecuária, nasceu pecuarista, a história de Feira nasceu com o comércio do gado. Feira Santana hoje é uma cidade industrial, comercial, mas o velho boi ainda continua berrando em Feira Santana. Olha, historicamente, economicamente, o boi tem uma participação na vida de Feira de Santana importantíssima. Vem da chegada de Dom Pedro ao Brasil, quando ele quis conhecer Feira, cada comercialização de gado que existia, né? E Dom Pedro, se eu não me engano, 1870, mais ou menos, eu não tenho precisamente aqui, mas eu quero dizer o seguinte, que todo o crescimento de Feira veio do pé do boi. Feira ficou um município pequeno, porque nós perdemos Santa Bárbara, perdemos Anguera, perdemos Tanquinho, antigo Tanquinho de Feira, né? E outras cidades, esses recentemente, da década de 50 para cá. Mas uma coisa importante, viu, disso que eu queria aqui lembrar, eu vi hoje Marcílio aqui falando, a coluna da 17 e tal de Marcílio, uma coluna que eu acho muito importante, com dados muitas informações importantes, onde ele fala em Casa Minha Vida. Feira, hoje nós temos 92% da população de Feira morando na cidade. Será que não era hora de se procurar fazer Minha Casa Minha Vida nos distritos? A gente voltar a trazer esse homem que mora em Feira de Santana para o campo? O campo hoje está precisando de uma série de providências. Hoje nós precisamos ter escolas boas, ônibus bons, educação, saúde, policiamento, para que o homem volte para o campo. Eu acho muito importante. Você não pode estar enchendo Feira de Santana sem ter trabalho, enquanto no campo você está precisando de gente para trabalhar. Eu faço essa comparação, essa comparação que você faz agora, com o que acontece no resto do mundo. Por exemplo, na Europa, quando você vê uma grande metrópole, é 100 mil habitantes, 150 mil habitantes. O pessoal está morando todo na zona rural, na cidadezinha de 5 mil, 4, 3 mil habitantes, mas todos vivendo da agricultura. Né? Ali ele tem, o agricultor está com energia, escola, saúde, a família não tem necessidade. Faculdades. É. E quando você pergunta um indivíduo, onde você mora? Mora em tal cidade. Quando você vê, a cidade dele tem 2 mil habitantes. Verdade. Tem 1.500 habitantes. Olha, Feira de Santana, 1955, eu falo sempre isso, porque 54, 55 foi o ano que eu nasci. Feira tinha 52% da população morava na zona rural. Hoje, 92% da população de Feira mora na cidade. Para você ter ideia, Dilson, a França, o governo francês, subsidia a produtores rurais a ir morar no campo para fazer queijo, embutidos e uma série de coisas, para que o meio rural permaneça vivo. Não adianta você estar enchendo as grandes cidades, principalmente a França, Paris foi feito uma cidade de charrete, né? Então, as ruazinhas tudo apertada, entendeu? Uma infraestrutura. O grande negócio da França não é comércio, não é que não seja, não tenha comércio, pelo amor de Deus, viu? Mas o grande negócio da França é turismo, viu? O Louvre recebe mais gente do que todo o Brasil junto, né? Um museu que você tem na França, que tem essa capacidade. Ainda tem uma coisa, ele tem um dia na semana, vocês que viajam, prestem atenção, que é de graça. É o dia que ele promove ações para que a comunidade vá aos museus estudar, porque os museus são a fonte de cultura, né? Quando você está no museu daquele, você não está estudando obra de arte sem nada. Tudo tem um porquê. Tudo aquilo é um reflexo da comunidade. Agora, o grande nosso problema, porque é o seguinte, não falta emprego na zona rural. Eu tenho experiência da zona rural, um pouco, viajo muito para a zona rural, vou toda semana. É uma carência muito grande de mão de obra. E o que é o problema hoje que nós estamos vivendo na zona rural? Segurança. Falta segurança. Quer dizer, o governo, precisamos investir na segurança. Educação, melhores estradas, quando tudo, energia, quadro, água, tudo, energia. No momento tudo tiver isso, ninguém vai sair do campo. Lógico, lógico. É muito mais fácil você morar. Por exemplo, eu às vezes saio da minha casa para ir da minha fazenda, eu tenho uma fazenda em Ipuaçu, eu gasto menos tempo do que sair da minha casa e não sair da cidade. Por quê? Porque o lado norte do sul, da 116, é toda de pista dupla. Então eu pego a contorno, vou para minha fazenda, toda de pista dupla, né? Então, se você morar em Ipuaçu, é mais fácil você morar em Ipuaçu do que morar em algumas cidades aqui. Agora, precisa o quê? Botar um ônibus, né, que leve o pessoal para lá e traga, né? Saúde, toda a infraestrutura. O homem não vive só por causa de dinheiro. O homem vive por motivações, por família, por lazer, né? Então, o cara que está no campo, ele quer tudo que o povo da cidade tem, né? Quando você não faz isso, o que é que ele faz? Ele migra para a cidade e fica aqui, mas às vezes marginalizado. Mas o emprego, eu gostaria de falar um pouquinho rapidamente sobre esse negócio do emprego. Esse Bolsa Família é uma coisa necessária, eu não acho que não deva existir, mas eu acho que deve ter critérios. Por exemplo, eu tenho pesquisado, Bolsa Família existe no mundo todo, mas existe com critérios. Por exemplo, na França você tem o Bolsa Família, se nos 6 meses você não arranjar emprego, você é obrigado a fazer cursos, né? Se depois de 1 ano você não achou, você começa a prestar serviço à comunidade, né? Não é um dinheiro para dar. O homem do campo não precisa ser humilhado como uma coisa que seja esmola, pelo amor de Deus. O homem do campo tem dignidade, tem valores, né? Ele realmente, como o campo foi desprestigiado, então ele precisa dessa ajuda. Mas ele tem todo o valor, tem toda a força de trabalho. A agricultura familiar é um trabalho excelente que tem sido feito. Essa semana participei de uma reunião no Sindicato dos Trabalhadores Rurais com meu amigo Zé Grande, e rapaz, senti a força que tem aquele povo, e aquilo precisa ser trabalhado, precisa ser utilizado, né? Precisa estar do lado, precisa não, está do lado da população para que venha render alguma coisa. Obrigado, Beto. Um abraço e sucesso aí nessa nova eleição da Copepeira. Eu que agradeço, meu amigo. Essa casa sempre está disponível aqui. Você é um cara que tem uma participação e tem uma responsabilidade muito grande com tudo isso que acontece em Feira. Obrigado, Beto. Falcão, hoje eleição da Copepeira. Vamos trazer aqui Reginaldo Júnior, quais são os destaques de hoje do nosso Bom Dia Feira, o primeiro jornalismo em FM. Bom dia, Reginaldo Júnior. Bom dia. Bom dia, Dilson. Bom dia, Fernando, Ana. Todos ouvindo o Bom Dia Feira. Nosso site já está atualizado, traz as principais informações do dia. Exportações baianas têm queda de 9% em abril. Vice-presidente Geraldo Alckmin vai representar o Brasil na missa inaugural do novo Papa. O Palmeiras alcança a liderança do Campeonato Brasileiro e o governador Jerônimo Rodrigues está em missão na China junto com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Você pode sair bomdiafeira.com.br. E daqui a pouco, detalhes da entrevista de Beto Falcão no nosso bomdiafeira.com.br, o primeiro jornalismo em FM. Nós vamos agora ao nosso intervalo comercial e nós voltaremos daqui a pouco. Aqui no Sicredi, a gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda de você. A gente usa inteligência artificial, mas não abre mão da gentileza natural. Por isso, além de contar com cartões, seguros, consórcios, investimentos e muito mais, você tem um atendimento humano sempre próximo. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais, como WhatsApp, aplicativo ou site. Fale com nossos gerentes e abra sua conta. Sicredi. É ter com quem contar. Quer ganhar um ar-condicionado? Até o dia 29 de maio, você adquire energia solar com a Sol Silício e concorre a um ar-condicionado. Deixe o seu próximo verão mais confortável. O melhor para você, aqui na Sol Silício, transformando o sol do Nordeste em potência. Ligue 75998054057. Sol Silício, Avenida Eduardo Frons da Mota, 2987, Santa Mônica. Existem forte, companheira de aventuras e o incomparável DNA japonês. Estou falando da nova Nissan Frontier, Beethoven. A combinação perfeita entre design e robustez numa picape desenhada para você, seja qual for o destino, motor biturbo e sistema de suspensão. Em caso de situações mais complicadas, controle de tração, sistema de freios ABS e assistente de partida em rampa. Melhor que isso é ter 6 anos de garantia e uma experiência confiável. Nissan Frontier, ao seu alcance na Jade Veículos. Desacelere, seu bem maior é a vida. É só hoje, no Atacarejo. Margarina Deline, 250 gramas, 2,59. Açúcar Cristal Bela, 1 quilo, 3,49. Farinha de trigo Sarandi sem fermento, 1 quilo, 3,98. Biscoito Wafer Balduco, 70 gramas, 1,35. Cerveja Heineken, 350 ml, 4,55. Sabão e barra Minuano, 900 gramas, com 5 unidades, 10,80. Atacarejo, menor preço do Norte.

O outono chegou, mas a oportunidade de economizar com energia solar continua firme como nunca. Na Tech Grid Energia Solar, você aproveita cada raio de sol para transformar em economia de verdade. Instalação, manutenção, limpeza de placas solares com atendimento personalizado e eficiência. Aqueça seu lar com economia e consciência. Tech Grid Energia Solar. Energia sustentável, soluções inteligentes. Ligue 98181-4715 ou acesse nossas redes sociais e descubra como aproveitar o melhor do sol em qualquer estação. Ei, bora dar o próximo passo na sua carreira? Na Pós-UNEF, você escolhe entre 34 opções de curso. Quer saúde, direito e comunicação? Ou prefere engenharias, arquitetura, design e educação? Tudo isso com mensalidades a partir de R$ 180. Seja qual for o seu plano, a UNEF está pronta para te levar até lá. Acesse unef.edu.br e garanta sua vaga. Conheça, compare, comprove, compre. Confie na gente que você vai longe. Conheça os imóveis, compare as opções. Comprove que a melhor é sempre a Estação 1. Estação 1, a escolha número 1. Quem conhece, compara e comprova, com certeza vai comprar na Estação 1. A escolha número 1. Estação 1, a escolha número 1. Não para não, motor. Agora, por favor, preciso de você novo de novo. Toda segurança, confiança pra redificar. Redificar modelo. Alta qualidade, essa tem o selo. Da seriedade e da precisão. Toda garantia na instalação. Redificar modelo. Livra seu motor daquele pesadelo. É a referência pra retificar. Com toda a potência, cilindrada, eficiência e transparência. Certificado com garantia nacional Conari. Retifica modelo. Retifica modelo. Ligue 75-3024-7700. Retifica modelo. O sal pode ser um grande vilão, causando hipertensão, doenças cardiovasculares e problemas renais. Para um estilo de vida mais saudável, o Biosalgante é a solução. Substituto perfeito do sal de cozinha e o melhor de tudo, não tem sódio. O tempero certo para dar sabor aos seus alimentos e mais saúde para você. Diga adeus aos inchaços e aumento da pressão arterial. Troque agora o sal pela saúde. É saboroso, é saudável, é Biosalgante. Nove mistura. Purifica o sangue, elimina dores no corpo com reumatismo, artrite, artrose, inflamação nas articulações, combate alergia, rinite, sinusite e fortalece o sistema imunológico. Nove mistura auxilia no tratamento de diabetes, triglicerídeos e toda a área renal e vesícula biliar, reduz o colesterol e é diurético. Nove mistura é você livre da má digestão, gordura no fígado, enxaqueca, azia, gastrite, úlcera, refluxo, infecção intestinal e prisão de ventre. Nove Mistura, você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de sua cidade. A Prefeitura de Feira segue cuidando da saúde da nossa gente. Mais de 7.600 doses da vacina contra a meningite já foram aplicadas somente este ano. As vacinas estão disponíveis em todas as UBSs e USFs do município para crianças menores de 5 anos e adolescentes entre 11 e 14 anos. Para se vacinar é simples. Basta comparecer com documento de identificação, cartão do SUS e estar acompanhado por um responsável. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Você já imaginou ter tudo o que precisa para tornar o seu escritório organizado e eficiente? A Bahia Papelaria tem a solução para você. Seu escritório completo e conectado com melhor preço, atendimento especializado e pagamento facilitado. Tudo em um só lugar. Compre na loja ou direto no site bahiapapelaria.com.br ou pelo WhatsApp 759-9813-0115. Bahia Papelaria, tudo o que você precisa em um só lugar. Ouça toda sexta-feira, direto ao ponto, com Cristiane Melo. Oferecimento União Médica, com você em todos os momentos. Mãe é laço para toda a vida. Para celebrar essa conexão especial, no Dia das Mães do Boulevard Shopping, ganhe um coração de trufas Lindor Lindt e concorra a 5 hospedagens all inclusive na Costa do Sauípe. Envie suas notas e participe. Em 100 dias, o trabalho já transformou nossa cidade. E na Câmara Municipal de Feira de Santana, a transformação foi feita com compromisso, diálogo e respeito. Ações concretas, escuta ativa e responsabilidade com o que realmente importa, a população. Este é o novo tempo do Legislativo e o trabalho por uma feira melhor vai continuar acontecendo. Câmara Municipal de Feira de Santana, um novo tempo, uma nova Câmara, mais trabalho. Após o grande sucesso dos Sítios Campo Belo 1, vem aí o Sítios Campo Belo 2, mais uma excelente oportunidade de combinar investimento e qualidade de vida. Lotes a partir de 1.200 metros quadrados com toda a infraestrutura de condomínio fechado em São Gonçalo dos Campos. Tudo isso a 20 minutos de Feira de Santana e a 70 minutos de Salvador. Sítios Campo Belo 2. Garanta já seu melhor lugar no campo. Informações 75988851000. Tá passando pela 324? Seu novo destino na BR-324 está de portas abertas. Café Fornari de Amélia. A qualidade que você já conhece em um novo espaço com café da manhã, café bar, almoço, padaria, confeitaria, além de auditório, brinquedoteca e muito mais. Tudo isso em um ambiente climatizado e confortável. Café Fornari, seu novo destino. BR-324 Amélia Rodrigues. Aberto todos os dias das 6 às 17 horas. Buffet até às 15 horas. Seu novo destino na BR-324 está de portas abertas. Café Fornari. A espera acabou. Os SUVs mais desejados do Brasil já estão disponíveis para pronta entrega na Caoa Chery MG Veículos. A hora de sair de Tiggo 5, Tiggo 7 Sport ou Tiggo 8 Pro é agora. Com condições especiais de financiamento e a melhor avaliação do seu carro na troca. Venha garantir o seu. Caoa Chery é na MG Veículos. Feira de Santana, na Avenida Noy de Cerqueira, fone 3199-3000 e Salvador, na Avenida ACM. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Muito além do ensino, futuro, destino para conectar. CSA, resultado, excelência para uma vida inteira, identidade formar. A gente cuida muito bem do seu dinheiro e melhor ainda da sua empresa. Por isso, além de contar com Pix, emissão e pagamento de boletos, cartão empresarial, máquina de cartões, você tem um gerente de negócios com atendimento humano. Seja em nossas milhares de agências ou pelos canais oficiais como WhatsApp, app ou site. Abra sua conta PJ. Sicredi. É ter com quem contar. Bahia Verde Unagro. Alerta à ilegalidade. Invadir propriedade privada é crime. Absurdos têm acontecido e a insegurança no campo permanece. O produtor rural, que produz para a sobrevivência e para o abastecimento das necessidades de todos, precisa de apoio e paz para trabalhar. O equilíbrio da cadeia produtiva no agro é um dos bens maiores da sociedade. Unidos, podemos fazer prevalecer a lei. Unagro, União Agro Bahia. União é a nossa bandeira. Precisando de medicamento para os seus animais, rações, sais minerais, silagem de milho e feno? Na Jutiá tem. Prezamos por garantir um atendimento de excelência. Jutiá, mais de 20 anos de mercado, com ampla variedade de produtos para o campo. Em dois endereços, Avenida Eduardo Frois da Mota, 2436, Caseb, Feira de Santana e Rua JJ Seabra Centro, Cruz das Almas. Garantam na Jutiá medicamentos, rações, sais minerais e utensílios pelo fone 75-3626-4200 ou zap 991-34-6063. Visioclean. Na Visioclean, clínica oftalmológica, você pode realizar os seguintes exames oculares: tonometria, mapeamento de retina, teste do olhinho, paquimetria, testes de lentes de contato, cirurgias e refração computadorizada. Visioclean, Rua Barão de Cotegipe, 795 Centro, Feira de Santana. Telefone 75-3603-9800. 3359. Dia das Mães, Farmácia Brito. Aqui você encontra o presente ideal para quem te dá muito amor e carinho. Perfume La Petite Fleur de Amor, R$ 75,99. Desodorante Monange, 150ml, R$ 7,99. Shampoo Eudora Siage, 250ml, R$ 39,99. Condicionador Eudora Siage, 200ml, R$ 40,99. Comprando shampoo e condicionador, você leva grátis o cronograma Cap Siage, 60ml. O melhor presente para sua mãe, você encontra aqui na Farmácia Brito. Princesa! 8h05, nós vamos agora ao Rio de Janeiro. Luiz Carlos Esperon com seu comentário. E lembrando que a Jade Nissan continua com a promoção especial. A Nissan 2025, toda a linha, o Nissan Frontier, o Nissan Sentra, o Nissan Kicks e o Nissan Versa. Todos com taxa zero e a primeira parcela só depois de São João. General Henrique aguardando você para aquele aperto de mão. E eu tô querendo aumentar a minha relação com os amigos proprietários de Frontier, né? Aumentar aí a família, né, Paulo? Aumentar a família Frontier. Os fãs de Frontier. Rapaz, os viciados como eu na Frontier. Meu amigo, é uma maravilha você andar nas ruas de feira e só ver Frontier. É a caminhonete mais vista também, ela é poderosa, bonita, né? A mais completa da categoria. Completa, você olha. Quando eu tô viajando, viu, Paulinho? Sim. De vez em quando vai um de caminhonete atrás, ele passa, ele não passa. Ele fica olhando como é que é, bonito, achando a beleza da fronteira. Eu percebo, viu? Aí eu dou sinal para ele passar, ele não passa. Ele tá de caminhonete também, né? E outra marca. E aí ele amarra atrás. Eu digo, meu, esse cara não quer passar. Eu descubro que ele tá comparando a nossa com a dele, velho. Isso é o futuro, é o futuro comprador de Frontier, viu? E quantas pessoas te abordam, né, Gilson? Mas eu paro no shopping, cara, rapaz, esse carro olhando assim e tal. Porque ela realmente é imponente, ela tem um design bonito. É o mais bonito design, além da qualidade, né? Desse carro que é a Nissan Frontier. Então, e uma coisa que eu percebo, eu moro, eu tenho um vizinho que ele tem uma Frontier, acho que design mais antigo e tal, e aí ele diz, não, esse carro aqui eu não abro mão. Aí já tava planejando, viu, Henrique, uma troca. Mas... Olha, quem entra na Frontier não sai. Geralmente você cria um hábito com ela, você se identifica com o carro, não sai, você troca de Frontier para Frontier. Sim, foi o caso desse meu vizinho. Realmente isso é verdade. Eu já tô na terceira, né? Você cria uma raiz com o carro. E você, o carro também é bom. Não quebra, mas não quebra na caminhonete, não quebra. O mecânico, meu amigo, não gosta dela não, né? Porque ela não está na porta de mecânico todo dia. Visiocrim, referência em oftalmologia, saúde ocular, confiança e melhores cuidados com a doutora Carolina Dória. Visiocrim, Barão do Cotegipe, 795 no Centro de Feira de Santana, 3603-9859. Interessante que no sábado, Eu vim da fazenda, da roça, e aí apareceu, lá no meio do mato, apareceu um sensor de choque, não funciona. Aí não está funcionando, que ela tem um sensor de choque, né? Se você for bater num carro, vem na sua frente, o sensor acusa. Aí eu disse, meu Deus, eu saí, parei, olhei, vi um bocado de... Quando você vai na roça, né? Os capins que eu tomando frente da grade. Aí eu limpei, o sensor funcionou, né? Ele tapou, os capins estavam avisou que o sensor estava tapado. Porque poderia estar tapado e o senhor nem saber. O sensor não estava funcionando. E era perfeito. Mato, eu passei dentro do mato, né? Na roça, off-road, o capim está alto, e aí. Tá. Importante, viu? Na estrada, é estrada. Mas o capim no meio, entre uma roda e outra. O capim vai crescendo, você passa e ele vai obstruir um pouco o sensor. O sensor, né? Perfeito, o aviso. Na hora, meu amigo. Muito bom. Aí você logo corrige o seu problema. São 8h09 em Feira de Santana. Pinte com preço de Feira Tintas, sempre perto de você. Feira Tintas, Jaci Magalhães, João Duval e Senhor dos Passos. E Nove Mistura. Tome Nova Mistura para ficar sempre forte, meu querido amigo. Retifica modelo com o comando do Dário, vai levar o motor, vai buscar primeiro, retifica, depois leva de volta no lugar onde se tiver, sem custo de transporte para o cliente. Retifica modelo, comando de Dário e Rodrigo Ciara, na rua São José, 449-3024-7700, 3024-7700, de Ricarte, distribuidor de autopeças, da linha leve e peças também da linha pesada. Uma equipe especial para te atender. Horário de funcionamento da Ricarte normal, mas ao sábado a Ricarte Shopping Car funciona até às 16h e aos domingos funciona de 8 ao meio-dia. A de Ricarte Shopping Car, gente, sábado funciona até 16h, domingo funciona de 8 ao meio-dia. Credibilidade, 3 endereços: Avenida Rio de Janeiro 724, Rua São José 332, Baraúnas, e de Ricarte Shopping Car na Presidente Dutra 274. Você já pagou seu IPTU? Seu IPTU agora é IPTU útil. Pague em conta única, foi prorrogada até o dia 30 de junho. O secretário Expedito Eloy prorroga até 30 de junho, o seu IPTU útil com 20% de desconto em conta única. Venha para o Motopel, garantia de entrega, melhor marca, serviço certificado pela Honda, premiados, profissionais treinados, Motopel, apaixonada pelo cliente. E o sal pode ser o grande vilão, causando hipertensão, doenças cardiovasculares, problemas renais. Para o estilo de vida saudável, Biosalgante é a solução. Troca agora o sal pela saúde. É saboroso, é saudável, é Biosalgante. Meu presente foi praticamente, viu, Paulo? Eu vou levar aí uns 2 meses ou 3 sem comprar Biosalgante, viu? Se me de presente aí do... O estoque está abastecido. O meu estoque está abastecido. O Cajado aí me mandou, viu, Roberto? Um abraço para você. E se eu economizar um pouquinho esses dias, né? De presente que eu recebi do meu salgante, viu? Aliás, Edilson, do que teve de muita gente, né, que a gente vai encontrando no dia a dia, que começa a aderir a esses produtos, principalmente o Biosalgante. Vou até tentar gravar um desses depoimentos, né, de ouvintes, né, de pessoas que consomem esse produto, todo mundo com um testemunhal muito positivo. Pois é, e é um negócio que é saúde, né, gente? Então você troca o sal pelas duas. Olha, se minha mãe fosse viva, viu? Minha mãe era um problema com sal, ela era hipertensa. Minha mãe, ela não coma sal. Eu comprava outro tipo de sal, levava, mas ela ia pro Vale de Sal, não ficava sem sal. Eu digo, ah, se fosse o tempo que tivesse Biosalgante, minha mãe não ia tão cedo, viu? Eu tava acompanhando sábado, curiosamente, minha mãe, na consulta, o cardiologista, você até conhece ele, doutor Luciano Bassi, né? Grande, conheço. E aí ele tava me falando que o grande vilão, realmente, de todos os problemas cardíacos é o excesso de sal, que às vezes tá ali se pedindo para que as pessoas diminuam o consumo, troquem por produtos como o Biosalgante. Às vezes as pessoas são teimosas e tal. Ele olha, é o grande vilão. É. E aí orientava, né, justamente essa campanha que a gente faz aqui, Gilson, contra o excesso do sal. Pois é. Bom, eu quero dar um recadinho especial também. Alô, Feira Santana Região. Imagina você morando no bairro planejado, com diversas opções de lazer, ciclovias, quadra de esporte, futebol, academia ao ar livre, parque infantil, bairro 100% aprovado, ao lado da UFS, água, luz, asfalto, esgoto, tudo isso. E sem taxa de condomínio. E agende sua visita, Parque Universitário. Surpreenda-se com o que está preparado para você. 982-66-1212, 982-66-1212. Agende a sua visita ao Parque Universitário, o maior e melhor bairro planejado de Feira de Santana. Jutiá. Jutiá tem atendimento de excelência, silagem de milho, feno. Jutiá, mais de 20 anos de atividade. Comando de Dona Juliana. Dona Juliana, um café para a senhora. O Everton tá mandando esse café. Ah, Everton, você não esquece também, não, né? Não esqueço, não esqueça Jutiá, não. Falo com Juliana todo santo dia. Boa, né? Gosto com demais. Jutiá. Com certeza. Muito bem. Então nós vamos agora a o nosso comentarista do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Esperon. Do Rio de Janeiro, comentários de Luiz Carlos Esperon, mestre em Direito Público. Bom dia, amigo Gilson Barbosa. Bom dia para essa equipe brilhante que faz da Princesa a grande rádio de Feira de Santana. Bom dia para você, meu amigo ouvinte, que me acompanha nesta manhã e que me ouve atentamente. Obrigado por esta distinção. Eu inicio a minha conversa de hoje contando para vocês um fato ocorrido há uns 10 anos atrás. Uma juíza muito competente, dirigente, titular de uma vara criminal bastante importante aqui na comarca do Rio de Janeiro, um dia recebe a notícia de que seu filho havia morrido, um jovem de 16 anos. Pior ainda, ele foi morto pela polícia no morro, trocando tiros, por ser integrante de uma facção criminosa. De que adianta ganhar o mundo e perder o seu filho? De que adianta ganhar tudo e perder a sua família? Essa é a questão de hoje para nossa reflexão. Amigos, nós vivemos um tempo de grande desafio, que é o desafio da sobrevivência. A cada dia, eu reconheço, está mais difícil o viver, o sustentar os filhos, a sustentar as suas próprias necessidades, a sustentar a luta que é trabalhar a cada dia, vencer a cada dia. Eu sei disso tudo. Entretanto, nós temos aí dois momentos para refletir. O primeiro momento é a busca da felicidade material, a busca pelo dinheiro, pelo poder, pela fama, pela estrutura material que envolve cada um de nós. E temos um segundo momento, que é o aspecto espiritual, emocional, fraterno, que é o sentido próprio da família. Então, observem, essa senhora alcançou o máximo, o ápice de uma carreira no mundo jurídico, mas ela não sabia quem era o filho, ela não sabia onde ele estava, ela não sabia com quem ele estava, ela não sabia o que ele estava fazendo, ela não sabia nada do filho, porque ela sabia tudo do mundo. Ela se envolveu com o mundo, ela se envolveu em milhares de processos que ela tinha que dar solução a cada dia, se empenhou brilhantemente na magistratura e amargou a perda irreparável do seu filho. Então, eu aí volto a perguntar, de que adianta essa vitória toda, o sucesso, a fama, o poder da magistratura que ela alcançou, se nada disso pode trazer o seu filho de volta? De que adiantou lutar tanto e perder tudo? Nessa manhã, querido ouvinte, eu gostaria de inquietá-lo para que você reflita sobre como está em equilíbrio ou desequilíbrio a sua vida. Você está apostando tudo no mundo material, na riqueza, na fama, no progresso, no poder? Você está se empenhando muito em toda uma estrutura do ter dinheiro, ter fama, ter terras, ter gado, ter tudo, mas e a sua família, a sua raiz, como é que está? Você está se empenhando de verdade em manter a sua raiz? E aí, o que a gente está vendo no mundo hoje é que grandes vencedores não têm o que comemorar com as suas vitórias, porque o que se vê são homens muito bem-sucedidos, homens que têm carreiras brilhantes, mas que já não têm mais as suas esposas, porque elas ficaram no caminho. Já não têm os seus filhos, porque ele já se divorciou emocional e espiritualmente dos seus filhos há muito tempo, porque ele estava preocupado com a sua vitória material. E aí, eu digo para você, de que adianta tudo isso? Qual dinheiro pode trazer um filho de volta? Qual? Não existe dinheiro que traga um filho de volta depois que ele está perdido e morto. Não há. E aí, o que nós vamos ver é que é necessário dar uma parada. Eu, ao longo de muitos anos, dentro da vara da infância e da juventude, eu vi muita gente de valor chorando, desesperado por ver os seus filhos perdidos, internados pela prática de atos infracionais, de assaltos, de mortes, de tudo, de todo mal. E aí a gente vai vendo que a grande verdade é que a felicidade não está no quanto dinheiro você tem na sua conta corrente. A felicidade está no equilíbrio de você ter alguma coisa como conquista material, mas sem ter perdido a sua família. É importante vencer, sim, é importante, mas é importante que você vença fazendo com que as suas sementes, os seus filhos, sejam árvores muito maiores que você. Aí sim, você combateu o bom combate e saiu vitorioso, porque você, além de vencer, você fez os seus filhos maiores que você. Você venceu e você tem ao seu lado a sua esposa e tem a mão da sua esposa ou do seu marido. Vencer não é um fato isolado ligado à conta bancária e ao poder. Vencer é um conjunto de ter vitórias materiais sem ter perdido as vitórias essenciais do coração, que é a família e todo o amor que envolve essa estrutura. Com o meu bom dia, eu desejo que você tenha tempo e oportunidade e vontade de rever como é que está a sua relação com a sua família, a sua relação com os seus sonhos. Forte abraço e um dia feliz para você. Você ouviu, do Rio de Janeiro, comentários de Luiz Carlos Esperon, mestre em Direito Público. Nós vamos a mais um pequeno intervalo e voltaremos já já. Princesa! Oi, minha véia, sabe aquele suplemento sexual que você me indicou pra aquele meu problema na cama? O Ego 30 Turbo, ele funcionou mesmo, viu? É, meu véio, não disse? Você não tem mais aquela potência? Precisa conhecer o Ego 30 Turbo. Ele reduz o cansaço no dia a dia, melhora a performance sexual, auxilia no tratamento da ejaculação precoce e da disfunção erétil. Vai de Ergo 30 Turbo e dê adeus aos problemas na cama. Disponível em farmácias e casas de produtos naturais. Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Prefeitura trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Prefeitura de Feira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Prefeitura trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Acorda cedo, já tá no batente, sabe como é. A gente não tem malícia. Nós é correria, pode botar fé. Tá bonito de ver. Pra fazer do jeito que a gente quer. Se a prefeitura que tá no comando, o trabalho tá de pé. Prefeitura de Feira trabalhando todo dia. dia tem trabalho chegando. Prefeitura trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Prefeitura de Beira trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. Prefeitura trabalhando, todo dia tem trabalho chegando. O trabalho já começou e tem muita coisa boa vindo por aí. Prefeitura de Feira, todo dia tem trabalho chegando. Campanha Pintor Premiado Feira Tintas. A cada R$200 em compras Coral na Feira Tintas, ganhe um cupom para concorrer a duas motos Honda CG 160. Duas caixas